Não, negativo, aguarde um instante, ok? O senhor está subindo para o mesmo nível, fazendo a mesma subida que o anterior, tem que quadrar com o controle só um instantinho. Contato radar na decolagem, subir manter nível 340, saída da EL 5717. Pode voar, lembra? Aguarde, 5717. Aguarda. Sessão 340 autorizado na EL. O 5717 do objeto aguardando o voo de ato líder. Seguinte, aguarde. Tá livre no táxi, pátio 1 no Índia e Alfa, chama no ponto de espera, pronto para a decolagem, web 5898. Pátio 1 no Índia e Alfa, maratona pronta no ponto de espera, web 5898. Web 6749, livre decolagem da 1-0, vento de 090 graus com 4 nós. Vai de chave, 6749. Web 6749, decolou de Salvador ao 04, controle em 120, decima 8, bom voo e bom dia. 1208, bom dia. Controle de Salvador, bom dia, Web 6749. Web 6749, controle, contato, radar na decolagem, saída da EL. Foi bom, então, 340. 340, da EL 6749. A linha e mantenha 1 no 0. Europa 083, re-cleared to 2,000 feet of arrival and clear for the final approach, report established on the localizer. Roger, clear 2,000 feet, go to establish on the localizer once in Europa 083. 5898, reautorizado, linha de cola da 10, vento de 100 graus com 4 nós. Autorizado, decolagem, mas... Jet 5717, passa nível 150, chama agora centro Recife em 125 decimal 1, Jet 5717. Recife Salvador, muito bom dia, Rio Secundário 3, informação, Rafael. E bom dia. 208, muito obrigado, bom dia. Aí da El. Modificado a 08, desça em condições visuais até o 1.500 pés. Aguarde, muda, aguarde transferência para todos. Tá, Fator Salvador, bom dia, Rio 5973, informação hotel. 5973, assina identificação, chegada a mar, desça e mantenha 050. Chegada a mar, descerá e manter 050, Rio 5973. Salvador, bom dia, Webjet 5898. Webjet 5898, contato radar na decolagem, saída da El, submantém nível 340. Da El 340. Europa 083 to Milestone Automagan, established? Established the localizer, Europa 083. Roger, complete the last final approach, and you can text tower at 118.95. 118.95, clear to final approach, Europa 083. Bom dia, Europa 083, full established, 10. Europa 083, good morning. I have you in sight, check the landing gear, the wind is 100 degrees at 4 knots, QNH 1019, clear to land runway 10. Clear to land, gear down a lock, Europa 083. 7749, passa nível 1, 620, chama sendo o Recife em 125, decimal 1, zero. Parou 5807? 7749, passa 160, chama sendo em 125, decimal 1, 6749. 1251, 6749. Mini 710, Aguaroto, Zé Tangolô. Gente, o Zé Tangolô para final pista no 7, chama agora a torre 118, decimal 95. Oi, Salvador Papatão, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, prossiga. Tá. Na é Juliette Tango Zulu, não é isso? Juliette Tango Zulu. Ok, Juliette Tango Zulu está autorizado o pouso no ano 7, o vento é 1,10 graus com 4 nós, o altímetro 1019. É, beleza. Right and taxi approved via Alpha and Juliet to gate 1111. Okay, we are navigating via Foxtrot and Fox 1-1 via Alpha. Ok, autorizado o pouso, 100 graus com 4 nós. Tango Lúcio, solo 17, autorizado táxi, frequência livre, está falando. Tango 517, Skokie adiante, descend 4,000 feet, direct to both intersections. Localizador Rio 5973. 5973, passou Luna completa ILS, torre 118, decimal 95. 11895, Rio 5973. Oi, Salvador, muito bom dia, Rio 5973, 8 milhas, final da 10, baixar travado. O Rio 5973, bom dia, avistado, está autorizado o pouso na 10, o vento é de 080 graus com 4 nós, e o altímetro agora no 020. No 020, ciente, confirmando o vento, por favor. 90 graus com 4 nós, 090 com 4 nós. 7, 5, 9, 7, 3. Good morning, 9970, Skok Ident Mari arrival. Center maintain 5,000 feet, altimeter 1020. And we understood, we are clear now for level 120. Okay, that choice, the cleared was to Mari arrival, descending to 5,000 feet. I did not say that you have to descend to level 120. Sorry, sir. Mari arrival, and then we are cleared now to 5,000 feet. Yes, it is correct. Quadra, zona, identificação, chegada Ponce, desce para 4 mil pés com 1020. Rio 5973, no solo aos 24, ao livrar à direita, táxi via Alfa e Kilo para a posição 9 do Parte 3. Tenha um bom dia. Mike Charlie Yankee, bom dia. O senhor vai fazer voo geral levantamento? Qual o setor? Ok, ciente. Então, o Mike Charlie Yankee está autorizado o voo visual Salvador-Salvador, inicialmente a 1 mil pés pelo corredor Axé, para a operação de aerolevantamento a partir de Itaparica, setor Nordeste, mantendo-se nos limites da terminal Salvador, até 40 milhas. O transponder é o 0167, o controle opera em 120.8. Após a decolagem da 17, para a curva direita para o corredor Axé. O Mike Charlie Yankee, correto. Chame. Tá pronto para o acionamento? Confirma. Ok, então chame quando pronto para o acionamento. Alfa, bom dia. Contato radar, posição Conde, mantenha 080 vigilância. There is no chance. Então, aí o senhor curvaria a esquerda para o corredor forte, é isso? E aí iniciaria no setor norte do campo, é isso? Ok, ciente, está autorizado então. Após a decolagem, decola com curva à esquerda para o corredor forte, inicialmente pela linha do litoral, aguardando a autorização do controle para prosseguir até a rotatória, ok? O Mike Charlie Yankee, então, confirmando apenas, chame para o acionamento, ok? Chegada bom, ficou no 715. Turn 3595, on the radio vector, turn right heading 225, reduce speed to 200 knots, altimeter 10.